Muito obrigado, caros ouvintes, por participarem dessa vibração juntamente conosco. E no dia de hoje nós teremos um programa muito especial, pois nós vamos apresentar para vocês, ouvintes, uma conferência que nós proferimos ontem na Loja Teosófica São Paulo sobre o taoísmo, esta profunda e maravilhosa filosofia que, obviamente, tem raízes profundas na espiritualidade. E como nós estamos exatamente fazendo aqui um curso básico, introdutório, então ofereço a todos vocês as palavras que eu proferi ontem na Loja Teosófica e que preencherão o programa no dia de hoje. Então, muito obrigado, ouvintes, uma vez mais pelo prestígio, pelo carinho. Fiquem agora com essa palestra, que as minhas palavras sejam motivo de reflexão para todos vocês. Muitíssimo obrigado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos vocês. Estamos aqui para falar, dentro dessa série de palestras que aconteceram aqui, né, sobre religiões, sobre tradições, para falar sobre o taoísmo, que obviamente é muito difícil, né, para nós que somos da cultura judaico-cristã, trabalhar com as ideias, né, de um país tão distante fisicamente para nós, que infelizmente desse país que é a China, né, nós só conhecemos frases soltas, né, na cultura popular, muitas vezes frases desairosas, né, como fazer o negócio da China, né, e coisas do tipo. Mas nós sabemos que na atualidade a China está com um papel preponderante na economia, né? Realmente, se antigamente já temiam que a China seria uma potência, hoje ela vai assumindo rapidamente esse papel também. Agora, o que nós temos que analisar, ou seja, esse berço do taoísmo, que é a China, né, que é um país que tem no mínimo 5 mil anos de cultura. Né? Se nós compararmos com o Brasil, que tem 500 anos, ou, né, a Europa, que tem 2000 e poucos anos, quer dizer, eles têm no mínimo o dobro, né, de tempo de cultura do que realmente o Ocidente. E principalmente não só pelo tempo, mas também pela qualidade. E aí realmente os ocidentais que realmente estão escrevendo a história, né, fazem querer crer que foram os europeus que descobriram as Américas e que depois navegando chegaram lá, descobriram a China, descobriram o Japão, quando na verdade, meus amigos, a China e toda aquela região da Ásia já era tão grande, já tinha um povo tão organizado, uma cultura tão sofisticada, que acho que foi até o Ivan que disse isso aqui outro dia, até a gente conversando, que, né, realmente eles já tinham uma coisa tão grande que eles não tinham nem pretensões nenhuma de sair viajando, descobrindo e fazendo colônias muito longe, porque eles já tinham uma coisa muito sofisticada, né? E a cultura chinesa realmente, se vocês têm acompanhado a TV a cabo, né, principalmente o History Channel, já eles conseguiram provar por A mais B que, tirando as ideias da eletrônica que nós temos hoje, o resto das invenções os chineses já tinham inventado tudo. Já tinham inventado o papel, os carros, a roda, já tinham inventado, sabe, máquina de espaguete, é ótima invenção, né? Coitado dos italianos, né? Já tinha inventado até o sismógrafo, né? Vejam só, né? Hoje em dia as pessoas falam da escala Richter, né, como se fosse moderno. Os chineses já tinham lá um instrumento lá, obviamente muito artístico, né, onde tinha uma esfera de ferro que quando tinha o terremoto, aquela esfera já sacudia, já registrava, eles sabiam até que de direção que vinha o epicentro do terremoto. Isso sem falar naquelas nefastas tecnologias de guerra, como bombas, como pólvora, como flechas de todos os tipos. Quer dizer, tudo que a gente acha novidade hoje, os chineses já tinham há muito tempo, né? E o taoísmo realmente é uma filosofia religiosa, né? Que é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. Porque dentro da cultura judaico-cristã, né, a figura central e mais importante, obviamente, que é a figura de Deus, né? Aliás, o personagem que tem mais advogados no mundo, né? Porque tem muita gente que fala, todo pastor hoje acha que ele tem o poder de falar em nome de Deus, né? Falar em nome de é exatamente o que quer dizer a palavra advogado. É aquele que usa a voz em nome de. Enquanto que no taoísmo, meus amigos, não há essa preocupação, porque o Tao, né, que vocês têm aqui a imagem representada, é, na verdade, uma coisa abstrata. É uma coisa indefinida, né, que só pode ser compreendida como o movimento do universo. Daí que se usa esse símbolo do yin e do yang, né, em movimento, com as duas polaridades, né, yin e yang, circulando, mas sempre com... Dentro do branco existe um ponto negro e dentro do negro existe um ponto branco, representando um movimento harmônico que existe no universo. Então, no taoísmo não se usa essa terminologia Deus. Isso primeiro desemprega todos os advogados que falam em nome dele, né? Isso já é uma grande vantagem, né? Porque nós sabemos que... Já bem o disse o mestre, acho que foi o mestre Kutumi, né, que escreveu mais cartas, né, para os teosofistas, que pelo menos um terço dos problemas do mundo são os sacerdotes assalariados que criam, né, porque vão inventando a teologia, inventando histórias e tudo mais, né. E essa, o Tao, meus amigos, ou como os chineses mencionam, o Dao, porque não existe esse T na língua chinesa, né? O Dao, ele é realmente algo extremamente abstrato e que nasce de uma percepção da natureza. Como, obviamente, uma sociedade que sempre esteve em contato com a natureza, com todas as suas questões rurais, né? A sua arte e tudo mais. Então, é... uma sabedoria, ao contrário do que nós temos muito hoje no Ocidente, do que é um conhecimento. Porque, como mencionou Madame Blavatsky na Doutrina Secreta, o conhecimento normalmente está na cabeça das pessoas que têm um monte de ideias alheias. Não é? A pessoa vai colecionando um monte de coisas na cabeça. E a sabedoria está... na cabeça das pessoas que refletem por si mesmas. Ou seja, e obviamente que saber, sabor, sapere, é uma experiência direta. A experiência do sabor não pode ser comunicada. Não pode chegar aqui um chinês e você dizer para ele: olha, você já tomou Guaraná? Eu nunca tomei, então vamos lá tomar um no bar. Porque você não vai conseguir explicar para o chinês como é que é o gosto do Guaraná. Provavelmente lá tem muitas outras bebidas que nós não conheçamos o sabor. Mas a diferença do saber, da sabedoria e do conhecimento é que o conhecimento pode ser transmitido, pode ser informado. Enquanto que a sabedoria é um movimento, uma experiência pessoal, intransferível, e lamentavelmente, muitas vezes nós confundimos isso na nossa filosofia ocidental, né? Quase sempre nós mencionamos aqueles filósofos gregos, né? Os verdadeiros sofós, né? O sofós grego não era o homem que tinha muitos conhecimentos, mas sim era uma pessoa que sabia muitas coisas e principalmente sabia fazer muitas coisas. E vocês vão ver daqui a pouco que o taoísmo é cheio de aforismos, né? De frases que são ditados praticamente, né? E sobre esses ditados se dizem que são todo ditado, todo provérbio, né? Ele é o quê? Uma sabedoria muito longa colocada numa frase muito curta. Por quê? A pessoa viveu tanto que ela consegue sumarizar numa única frase, num preceito, todo aquela vivência. Né? Enquanto que na Grécia, né, haviam os verdadeiros sofós, mas haviam também os sofistas. Aí que começou todo o problema atual, porque os sofistas, né, que a gente já devia chamar eles de os mentirosos, né? O sofista era muito diferente do sofós. O sofista era uma pessoa que sabia muita coisa, porque ele estudava, ele tinha conhecimentos. E normalmente o sofista, que tinha uma retórica muito grande, né? Conhecia muitas palavras, né? E o que que acontecia? Existia um lema entre os sofistas, o seguinte, né? Basta você me pagar que eu ensino para você o que você quer aprender. Ou seja, porque, e é exatamente o que está acontecendo hoje. Tem muita gente dando aula de coisa que a pessoa nunca fez na vida. Tem muito professor de geografia que nunca foi em lugar nenhum. Tem muito, né, muita gente que fala de ciências as quais ele nunca fez nenhuma experiência. É óbvio que tem pessoas extremamente viajadas, experientes, tal. Esses realmente são sofós, são sábios. Agora, nós temos uma cultura atualmente, né? Nesse campo religioso, então, é uma festa, né? Tem pessoas que nunca tiveram sequer uma visão mística, mas dão aula de teologia, falam em nome de Deus, né? Sabe o que Deus pensa, até melhor do que ele mesmo, né? Isso aqui é o pior, né? E normalmente cobram caro por isso, né? Aí que é o pior, né? Então, o Tao, meus amigos, ou o caminho, porque o Tao, a palavra Tao quer dizer o caminho da sabedoria, né? E para os taoístas, não existe um objetivo a ser alcançado. O próprio caminho é o objetivo. Porque caminhando, você está progredindo, você está se transformando, você está, né? E aí eles perceberam uma coisa mais profunda ainda, que é colocado dentro da tradição do taoísmo, que é o wu-wei, que quer dizer simplesmente não ação. Os chineses ainda complicam um pouco, eles falam wei wu wei. Ou seja, agir sem agir. Agir sem agir, ação sem ação. Porque se o universo é isso aqui, ele é um movimento, e nós somos parte da natureza, nós já automaticamente estamos no movimento. Então, o ser humano, ele realmente pode agir, pode não agir, e obviamente a sabedoria está onde? Em você saber quando você age, quando você não age. E o que eles realmente predicavam é que você deveria observar mais, né? Ouvir mais, e fazer menos e falar menos. Isso para o orador é uma coisa terrível. Ou seja, né? Porque aquele que faz muito, aquele que fala muito, aquele que dá muita ideia, é porque, obviamente, ele não descobriu o tal ainda. Ele não percebeu que existe todo um movimento. Porque o ser humano, ele tem essa mania que nós somos importantes, né? A própria ideia judaico-cristã, ela passa uma impressão de que Deus criou o homem, criou a natureza e deu propriedade à natureza ao homem. Como se o ser humano pudesse vir aqui fazer o que ele quiser. Falar, você come o que você quiser aí, né? Você dá o nome que você quiser para os bichos, para as coisas. Aliás, esse é um dos maiores poderes que o ser humano tem, que é o poder da autonomia, né? Ser autônomo quer dizer aquele que tem liberdade de dar nomes. Nós achamos que autonomia hoje é outra coisa, não. Autonomia é aquele que pode pensar o que ele quer e dar o nome que ele quiser nas coisas. Então, infelizmente, a cultura judaico-cristã dá a impressão que nós somos superiores à natureza, ao invés do que pensam os chineses, é que nós somos parte da natureza. E como existe esse processo, né, da natureza, então nós não precisaríamos fazer nada. E vocês vão ver que decorrem daí várias ideias muito práticas, né? Aliás, da mesma forma que no cristianismo houveram divisões, também o taoísmo ou a religião da China, né, também tinha suas divisões. Por exemplo, a mesma coisa que nós temos no cristianismo, os católicos e os protestantes, digamos assim, existe uma divisão dentro da religião chinesa, que o taoísmo é apenas um lado da questão. Por exemplo, Confúcio já tem uma visão um tanto diferente. Confúcio já era mais assim protestante, né? Ele já queria seguir a coisa mais ao pé da letra, era um, digamos assim, mais moralizante. Ou seja, para o confucionismo a lei é a coisa mais importante, enquanto para o taoísmo é o Tao, né? E, óbvio, apesar dos dois, um citarem os outros, da mesma forma que católicos e protestantes usam os mesmos textos, mas eles têm visões diferentes. E o taoísmo, ele é muito mais o que uma visão, digamos assim, mais revolucionária, mais não tão fixa das coisas, né? Aquilo que nós poderíamos identificar com correntes filosóficas modernas, que são assim libertárias, né? E por aí vai. Tanto é que os governos da China sempre preferiram o confucionismo. Nenhum governante da China prefere que venham pessoas que pensam como o taoísmo. E isso também tem uma razão de ser, porque aquele que escreveu o maior texto do taoísmo, que foi o Lao Tse, né? Deixa eu ver aqui se eu cito aqui a biografia dele, né? Porque o Lao Tse, ele fazia parte do governo chinês, e como toda política, né, ele se desencantou com aquilo e se transformou, né, num mestre filosófico, né, espiritual, e se diz que então ele se retira do governo. E ele passa, então, a se retirar cada vez mais para o interior, e pediram a ele que sumarizasse a sua sabedoria, que foram escritas em réguas de bambu. E aí ele escreveu 81 aforismos, que é o Tao Te Ching, ou o Tao Te Ching, né? O Tao Te Ching, a pronúncia aí é difícil, né? O Tao Te Ching, que hoje os chineses não sabem qual é a ordem desses 81 folhas, porque dizem que eram 81 bambus, aí obviamente que ele escreveu um depois do outro, mas aí misturaram as cartas e nenhum chinês sabe exatamente qual é o primeiro aforismo, qual é o último, qual é o do meio. Na verdade, isso também não importa, porque nós vamos ler alguns aqui, vocês vão ver que eles são praticamente autônomos, né? Não tem realmente muita conexão um com o outro, né? Então, o Tao Te Ching, existe uma grande controvérsia em que época que ele foi escrito. Então, se admite que ele foi escrito entre 600 antes de Cristo e 380 antes de Cristo. Agora, essa época na história da humanidade foi ímpar, né? Porque 600 anos antes de Cristo é exatamente a época do advento do Buda. E alguns escritores teosóficos dizem que a presença do Buda e aquele o advento do Budato, né, do senhor Gautama, que foi o primeiro ser humano da nossa humanidade que atingiu esse grau, né, porque os Budas anteriores não pertenciam ao nosso grupo de almas, digamos assim, né? Porque o nosso grupinho de almas, ele é pequenininho, ele tem 60 bilhões, né? São 60 bilhões de almas que nós estamos todos juntos. E a primeira flor da humanidade que desabrocha foi o senhor Gautama, que se libertou totalmente da ilusão, né? Podendo, se ele quisesse, gozar o nirvana até o final da evolução de todos os esquemas do sistema solar, né? E na fraternidade branca se diz que essa iniciação de Buda é a oitava iniciação dentro da ordem das iniciações. Ele foi o primeiro. Então dizem que foi feito todo um arranjo para que todas as pessoas que com ele tivessem evoluído, os seus discípulos, os amigos, né? Aqueles que eram chamados 30, as 30 pessoas mais próximas a ele, estivessem com ele naqueles 80 anos da vida dele. E aí se diz que quando ele atingiu o Budá, os seus 30 melhores amigos atingiram o arhatado, né? Ou seja, foram catapultados até a quarta iniciação, porque a luz do homem realmente foi um negócio extraordinário, né? Os clarividentes dizem que a aura dele tinha 3 milhas, né? Ou seja, 5 quilômetros. Então, a piada do nariz, na verdade, deveria ser aplicada à aura do Buda, né? Que dizem que a pessoa que tem o nariz grande, o nariz chega meia hora antes, né, no local, né? Então o Buda ia andando, peregrinando, mas quando ele ia chegando numa cidade, a aura dele chegava umas 3, 4 horas antes, né? Porque era um negócio escalafobético. Dizem que quando ele nasceu, que havia um ermitão naquela região da Índia onde ele nasceu, que viveu a vida toda recluso, mas aí quando nasceu aquela criança, ele saiu da reclusão e veio cumprimentar a mãe e aquela criança. Falou: mas por que que você saiu de lá e veio? Disse: olha, porque a quantidade de anjo que está em volta dessa criança aí não pode ser um Zé Mané qualquer. Esse aí realmente vai ser alguma coisa muito especial, como realmente foi. E todos estavam ali encarnados. Só que em outros países, ao mesmo tempo, aí que está, o Lao Tse estava na China, Confúcio, Pitágoras, aqui que o nosso querido, né, Carlos Conde fala tanto dele, estava encarnado lá na Grécia. Ou seja, foi um momento espiritual muito especial para a humanidade. Então, essa época aí de 600 antes de Cristo é sensacional, né? Então se fala do Lao Tse que ele tenha nascido em 604 a.C. Né? E como eu disse, aí ele resolveu se retirar do governo, porque era aquela corrupção terrível. Quem acha que corrupção é uma coisa moderna, né? Basta estudar qualquer coisa de história de qualquer país que vocês podem ver que corrupção é um problema do ser humano. Quem é corruptível é o ser humano, não é governo, não é sistema, né? Aonde existe ser humano, existe a possibilidade de corrupção, porque o ser humano é o alfa e o ômega da coisa. Nós somos o centro do problema. Não adianta tentar culpar partido X, Y, sistema A, B ou C, governo A, B, C, D, F, G, porque os problemas são todos do ser humano. Nós, seres humanos, é que somos corruptíveis. E todas as organizações têm algum nível de corrupção. É óbvio que algumas saem daquele nível tolerável, né? Quando a corrupção começa a ter aquela escalada, que ela toma conta de tudo, aí realmente acabou, né? É óbvio que todo mundo, ainda mais aqui no Brasil, você sabe muito bem que é o país do jeitinho, né? Aqui já está incorporado na cultura, né? Quando vem o policial multar o cara, sempre você faz aquela pergunta: não tem um jeito de deixar essa multa pra lá, né? E ainda tem aqueles que chamam essa, né? Até dão nomes estranhos, né? Pro suborno, né? Chama o suborno de cervejinha, né? A gente podia dar uma cervejinha aí e tal, né? É, podia falar um cafezinho, né? O brasileiro realmente ele conseguiu, assim, incorporar esse nível de corrupção. Então o Lao Tse se encheu daquilo e pediram para ele que escrevesse então a sua sabedoria, e ele escreveu o Tao Te Ching, né? E o Tao Te Ching, que é composto, né, exatamente por esses 81 aforismos. Tao Te Ching quer dizer o livro do caminho e da sua virtude. Então, ele obviamente fala do Tao e como o Tao se aplica às coisas do mundo, né? Mas nós estamos exatamente numa época política. Eu acho que o Tao Te Ching deveria ser obrigado a todos os políticos do Brasil a decorarem o Tao Te Ching e praticarem, né? Porque realmente, se os nossos políticos, os nossos representantes praticassem 1% do que está no Tao Te Ching, nós não teríamos 1% das corrupções, das roubalheiras que nós vemos por aí. Porque realmente é uma sabedoria prática, né? Muito profunda. Mas vamos ao que interessa, vamos ao Tao Te Ching, meus amigos. Porque aí nós entramos num local da filosofia que é muito bonito. E eu tenho uma relação muito direta com esse texto aqui, porque eu me lembro de que depois de começar a praticar yoga, né? E dá muitas cabeçadas, né? Porque a gente não sabe que yoga que é mais adequado pra gente. Então, eu pratiquei Hatha Yoga, pratiquei, né, algumas yogas ali subsidiárias, né? Até chegar onde? Na yoga que mais se adapta ao meu temperamento, né? A Dhyanana Yoga. Ou seja, a yoga do conhecimento, do pensamento e tudo mais. Aí, uns 4, 5 anos depois de começar a praticar a meditação, um belo dia lá, eu resolvi falar: então vamos fazer uma meditação sobre algum tema realmente forte, né? Vamos meditar sobre a verdade. E aí, essa meditação foi tipo aquele sonho que não acaba, né? Pois eu entrava na meditação, saía, depois vinha outra sessão. Passei uns 3 meses meditando sobre todos os aspectos que eu sabia, que eu não sabia, que eu achava que sabia. O Dhyanana Yoga, ele olha um assunto sobre todos os ângulos possíveis e imagináveis, até que no final desses 3 meses eu cheguei exatamente no objetivo da meditação, que é você sair da meditação e você entrar na contemplação. Porque quando você olha uma coisa de todos os ângulos, essa coisa não tem mais segredo para você. É mais ou menos um casal que está junto há uns 100 anos. Não existe mais segredo entre um e outro. Né? Eles já são o quê? Uma contemplação. Normalmente os casais começam até a se parecer fisicamente uns com os outros, porque eles passam a ser o quê? Um só, né? E é a meditação, o objetivo é exatamente essa, é você se tornar um com aquele assunto. E aí a minha meditação começou a ser uma não meditação, porque eu entrava, falava assim, não, mas peraí, eu já estudei, vamos falar, né? Porque a meditação nesse nível é uma palestra dentro da tua cabeça, né? Daí vocês veem da onde que vem o bichinho do han-han, né? Ou seja, porque você fica lá dentro da sua cabeça, totalmente concentrado naquele assunto. E aí eu cheguei no famoso, na famosa sinuca de bico, né? Aquela que não tem para onde realmente você jogar a bola. Cheguei naquele lugar que é chamado a cabeça preta, onde eu ficava no buraco, assim. O buraco do universo, totalmente vazio. Eu falei, pelas barbas do profeta, né? Agora, parado, assim, uma meia hora. Aí eu me lembro que de vez em quando alguém acendia uma chaleira daquelas de água, assim, lá na cozinha, né? E ficava aquele som, né? Da chaleira. E a pessoa deixa aquela chaleira pitando, né? Pelo menos uns 10 minutos, né? A água já acabou e a chaleira ainda está apitando. Ou seja, foi uma experiência, para mim, a primeira vez que eu cheguei na contemplação. E assim, de um dia para o outro acontecia a mesma coisa. Eu não conseguia mais evoluir naquela meditação. Não era mais meditação, era contemplação. E aí houve um espasmo. Eu não sei descrever, realmente é difícil descrever o que, que aconteceu. De dentro de mim veio alguma coisa que fez o resumo daqueles 3 meses de meditação. Que foi o seguinte, aliás, extremamente decepcionante para quem está ouvindo como vocês, porque vocês não passaram os 3 meses meditando, vocês estão vendo o resumo da ópera. Para mim foi o do borogodó, quer dizer, foi o êxtase da coisa. Porque de dentro de mim veio uma percepção que é a seguinte, meus amigos. A sabedoria é estar em harmonia com a natureza. É frugal, uma coisa simples, que obviamente está escrita em muitos lugares, mas eu levei 3 meses para chegar nessa conclusão, então para mim não tem mais erro. Eu não preciso ler nenhum livro de coisa nenhuma, porque 2000 anos depois do Tao Te Ching, e tem que ser lido ele, eu cheguei exatamente na mesma conclusão. Ou seja, a sabedoria é você estar em harmonia com a natureza, com o movimento, porque o universo, meus amigos, é um movimento. Tudo está vibrando, está se movimentando. Esse ventilador aí está girando aí, ele é o próprio Tao. Olhem para esse ventilador aí, ainda bem que desligaram daqui da frente aqui, né? Se vocês conseguirem, no yoga se diz que o yogi, ele tem um poder que ele pode ver o que é. Ele pode usar a sua consciência como um grande telescópio ou como um grande microscópio, porque ele pode ver o cósmico e pode ver também o átomo, se ele quiser. E se você olha para as galáxias, você vê o quê? Movimento. Você vê o giro dos planetas, das galáxias, das estrelas nascendo e morrendo. Se você olha um átomo, o que, que existe? Vibração, movimento. Então, o Tao, meus amigos, está aí. O Tao somos nós. O sangue está circulando, a linfa está circulando, o ar está entrando no nosso pulmão, está circulando. Descargas elétricas estão percorrendo o nosso corpo. Nós fazemos parte disso. Não tem como ser mais sábio do que estar em conjunção com você mesmo e com essa natureza. Você pode ser muito sofista e colocar muita informação lá dentro, mas a verdadeira sabedoria é essa. Então, vejam só um primeiro aforismo, né, que eu vou ler aqui para vocês, que obviamente não é o primeiro, porque eles perderam a ordem dos aforismos, né? O tal, né, ou o caminho pode ser o caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. O nome que pode ser dito não é o nome eterno. No princípio está o que não tem nome. E o que tem nome é a mãe de todas as coisas. E aí você tem assunto aqui para uma semana de meditação, se obviamente a pessoa seguir esse tipo de meditação que eu disse para vocês. Porque, como eu disse para vocês, nós temos uma visão na judaico-cristã de atingir uma coisa, quando na verdade o taoísmo vê que nós já estamos atingindo. Ou seja, o ser humano hoje já é um atingimento. Nós já somos iluminados no nível que nós estamos. Não adianta nós ficarmos descontentes, ah, eu queria ter mais iluminação. Ou tem pessoas que pensam o contrário, ah, né, eu gostaria de voltar lá para trás, eu gostaria de voltar na infância, lá eu era mais feliz. Ou até pro útero da minha mãe, lá que era mais quentinho, mais, né, fechadinho lá. É, a filosofia atual, ela, né, fala coisas assim muito... E todos os conhecimentos, assim, esotéricos, eles estão no Tao Te Ching. Porque a doutrina secreta também fala da substância primordial, da onde tudo vem, o Akasha, né? A Mula Prakriti, ou seja, a matéria que é indestrutível, da onde tudo vem. Só que essa matéria que nós vemos já é uma coisa manifestada. Ou seja, uma coisa que já tem nome. Enquanto que por trás de tudo isso existe uma coisa total. Agora, mesmo que eu esteja dizendo para vocês que os taoístas não querem atingir um objetivo, mas há uma coisa a ser atingida no taoísmo, que é o estado de graça. Daí que muitas escolas do budismo adotaram essa postura. O budismo Chan, o budismo Zen. O que que é o Zen, o Zazen? É você provocar um esvaziamento da mente. Se vocês leem as histórias Zen, são aquelas histórias bem... Por exemplo, se eu fosse contar a minha história lá que eu contei para vocês de uma maneira Zen, eu contaria os 3 meses de meditação... E aí eu estou lá meditando no vazio, aí aquela chaleira toca e eu atinjo a iluminação quando a chaleira toca. O budismo Zen é cheio dessas histórias, né? Que a pessoa foi para lá, para cá, consultou não sei quantos mestres, meditou um monte de anos. Aí um belo dia um mestre fala assim, olha, pega essa vassoura e vai varrendo aí esse jardim, né? Que eles fazem, os japoneses falam aqueles jardins de pedra, né? Maravilhosos, né? Ótimo para varrer aquilo, né? Mas na verdade não é varrer, você cria uma harmonia de ondas naquele jardim. Aí a pessoa atinge o Satori, ou seja, a iluminação, ali. Porque tem um momento que é silencioso, que é o momento da graça, o momento da iluminação. É um momento, amigos, que entre uma nota musical e outra, existe um momento que aquilo vai lá dentro do seu ser e aquela presença dentro de vocês diz assim, essa música é bonita. E aí depois vem as outras notas, mas nem sempre vocês dão aquela parada para dar aquela reflexão. É por isso que eles mandam a pessoa falar menos, porque a pessoa que faz aquele tiroteio de palavras, ela obviamente que ela não está. Dizem que falar é interromper o pensamento. Porque realmente pensar e falar realmente ao mesmo tempo, você em algum momento vai se... É preciso pensar, interromper o pensamento, falar, depois pensar de novo, falar. E o nosso ex-membro aqui da Loja São Paulo, o Werner, né? Aquele que veio diretamente da Alemanha nazista, né? Para a Loja Teosófica São Paulo, né? Ele dizia o seguinte: você não pode falar aquilo que não está dentro. Era um resumo da técnica de oratória dele. Assim, você não vai conseguir falar aquilo que não está dentro da sua cabeça. Agora, o taoísmo, meus amigos, eles querem que você encontre uma coisa que não está dentro da tua cabeça. Que está para lá da tua cabeça. Que está lá no coração do universo. Em alguns momentos, o ser humano ele encontra uma fresta e você bate lá. E aí, obviamente, todos os sábios concordam com isso. Então, há uma passagem aqui do Tao Te Ching, chamado O Encontro dos Opostos, que diz o seguinte: só temos consciência do belo quando conhecemos o feio. Só temos consciência do bom quando conhecemos o mal. Vocês veem que esse Tao Te Ching aqui consultou fontes, né, herméticas, né, porque isso aqui é o princípio da polaridade, né, do hermetismo. E aí vai: o grande e o pequeno são complementares. O alto e o baixo formam um todo. O tom e o som se harmonizam. O antes e o depois seguem-se um ao outro. O passado e o futuro geram o tempo. O longo e o curto se delimitam. O ser e o não ser geram-se mutuamente. O sábio executa sua tarefa sem agir. Aí já ficou um pouquinho mais sofisticado, né? O sábio tudo realiza e nada considera seu. O sábio tudo faz e não se apega à sua obra. Porque ele... E aí, obviamente, eles criaram aquela ginástica, né? Que eles fazem, né? Como é que é o nome mesmo daquele? O Tai Chi mesmo, né? O Tai Chi Chuan, que é um movimento que você encontra as energias que estão à sua volta. Porque os chineses, como os hindus, eles chamam a energia, uma das energias de Chi, ou os hindus preferem chamar de prana, né? Os baianos preferem chamar de axé, mas é tudo a mesma coisa, entendeu? Cada um, vocês acham engraçado axé, né? Mas é uma, né? Axé Babá e Tai Chi Chuan é uma coisa só, entendeu? Porque existe à nossa volta uma energia. Então, se você fizer um movimento, se vocês encostam, vocês já podem ter participado de dinâmicas de grupo. Se você encosta as pessoas umas nas outras, além delas se sentirem, né, incomodadas, né, porque o ser humano precisa de pelo menos de 1,5 metro assim, de espaço para sobreviver, né? Mas se você abraça as pessoas, daqui a pouquinho elas começam todas a fazer um movimento assim. Não sei se vocês já perceberam isso. Porque parece que há uma energia ali que faz as pessoas se mexerem, né? Nós achamos que nós somos indivíduos, nós não somos tão individuais assim. Você está numa fila de ônibus, de metrô e tal, alguém lá na frente dá um passo para a esquerda, daqui a pouquinho todo mundo dá aquele passo também. Por que que não fica cada um, né, virado para um lado? Tal? Todo mundo se coordena, porque o ser humano ele procura essa energia. Então, o sábio é aquele que só dá a cacetada na hora que é para dar. Não é para ficar dando murro na coisa antes da hora. Você tem que bater, você tem que fazer na hora exata que precisa. Quando a criança sai do ventre da mãe, você não precisa ensinar para nenhuma parteira, para nenhum médico. Todo mundo sabe que tem que bater ali nas costas da criança para desentupir as vias respiratórias, para que a criança inicie o quê? O movimento dela dentro do tal. Porque até a astrologia só considera a pessoa viva na hora que ela dá a primeira respirada. Aí que você entrou exatamente no vai e vem da coisa. Então essa sabedoria os chineses realmente têm. Não podemos negar. Vocês podem ver que... É uma pena que hoje está muito capitalista lá, muito, né? Tá tendo uma revolução lá. Aliás, houveram revoluções lá que não vale nem a pena comentar, né? Ou seja, né? Eles não são assim tão bem achados quando a gente acha também, né? E vejam só como é que, se nós tivéssemos aqui pessoas que agissem assim, esse verso aqui, agir pela não interferência. Aí ia derrubar todo mundo isso aqui, porque é a antipolítica, digamos assim. Não exaltes os homens eminentes. Pronto, aí melou tudo, né? Porque aquele congresso lá ia fazer o quê, né? Um tal de fazer sessão comemorativa pelo... Né? Tudo quanto é coisa lá, quem assiste aquela TV Senado, TV Câmara, é um tal de ficar um, né, jogando confete no outro. Então, não exaltes os homens eminentes, para que não surja rivalidade entre o povo. Não exibas os tesouros raros, para que o povo não os ambicione. Não despertes as cobiças, para que as almas não sejam profanadas. O governo do sábio não desperta paixões, mas procura manter o povo na sobriedade e dar-lhe as coisas necessárias. Não oferece erudição. Veja bem, aqui ele já descreve exatamente o que eu disse. Mas dá-lhe uma cultura do coração. Aí criticou até a nossa educação. Veja bem, não esse sábio aí, esse governo sábio, não dá erudição, mas dá-lhe a cultura do coração. O sábio governa pelo não agir, e tudo permanece em ordem. Se tivesse, né, quem aplicasse isso. Porque, obviamente, só um sábio conseguiria dar uma educação desse tipo, né? Mas o que é colocado aqui, meus amigos, assim, outra coisa que o taoísmo prega é a economia dos desejos. E a economia em geral. Porque quanto menos desejos você tiver, e obviamente que isso é budismo, né? Quanto menos desejos, menos ilusões, menos apegos. Por isso que o povo oriental prefere economizar. Ele prefere economizar. Na Coreia, inclusive, há uns anos atrás, teve uma campanha que dizia assim: economize um centavo e ajude o seu país. Aqui, se cair um centavo no chão, todo mundo pisa em cima, passa por cima, ninguém abaixa para pegar. E no Japão, a maior agência bancária do Japão são os Correios. Até o nosso Correio aqui, o Bradesco, né, já deu o lance deles, né? Já é possível abrir conta bancária nas agências dos Correios. Mas no Japão as pessoas vão colocar uma carta. Estou gastando 50 centavos aqui com essa carta, eu vou colocar mais 50 centavos na minha poupança, o troco, né? Aí, em vez de levar o troco para casa, eles põem o troco na poupança. E é por isso que o Japão, por exemplo, recentemente ele fez uma doação para o Afeganistão, a fundo perdido, de 600 milhões de dólares. Mas os desejos são assim também. Quer dizer, quanto mais dinheiro, ao invés de você gastar o dinheiro e gerar cada vez mais desejos, economize, guarde o dinheiro. Primeiro porque você vai ficar rico, né? É a primeira, né? E obviamente você vai poder gastar o dinheiro com coisas importantes. E segundo, porque vai ter menos emoções, menos desejos e menos uma coisa que está vigente hoje no mundo todo, que é o consumismo. Mas vamos a algumas coisas mais assim abstratas. O desprendimento. O céu e a terra são imperecíveis. Se são imperecíveis, é porque não dão vida a si mesmos. E assim sendo, tem longa duração. Por isso, o sábio coloca-se em último lugar e chega na frente de todos. Quando esquece suas finalidades egoístas, conquista a perfeição que nunca buscou. E aí, isso é contrário a tudo que se ensina no Ocidente, que você tem que sair correndo na frente de todo mundo, você tem que ser o líder, você tem que ser o empreendedor, o investidor, tem que marketar, tem que vender, tem que agredir. É o princípio da tartaruga, né? A tartaruga e a lebre, né? Quem que ganhou a corrida? A tartaruga ganhou. Por quê? Porque a lebre fez tanta estripulia lá, escorregou na curva e não chegou. Quer dizer, é melhor dar um passo na frente do outro do que tentar andar 300 por hora. Porque se o céu e a terra estão aí há bilhões de anos, primeiro, eles não vão acabar em 2012. Então não adianta sair correndo, mas sim entrar em comunhão com esse movimento. A pressa de que devagar você chega? Ih, tem um monte de, né? Quem espera sempre alcança, né? Tem umas frases assim. A virtude verdadeira é como a água. Em silêncio se adapta ao nível inferior que os homens todos desprezam. Ocupa os lugares mais baixos que os homens detestam. Acomoda-se onde ninguém quer permanecer. Serve a todos e a tudo. Não exige nada. Numa casa, o que mais importa é a localização. Num aliado, a benevolência. Na palavra, a boa fé. No governo, a ordem. Nos negócios, a habilidade. Na ação, o atemporal. Mas o sábio nunca luta. Por essa razão, é inatacável. Bingo, né? Se ele nunca luta, por que que ele vai ser atacado? Aliás, ele, se vier, eu já contei a história aqui para vocês do nosso querido mestre Kutumi, né? Quando ele era lá um filósofo budista, lá pelas tantas, com 80 anos de idade, pula pela janela, lá ele estava numa montanha qualquer, pula pela janela um tigre. E aí ele concluiu, se o tigre entrou aqui, é porque ele veio para mim, né? E aí ele caiu para dentro, abraçou o tigre obviamente o matou. Mas ele concluiu que a ação verdadeira naquele instante, com 80 anos, foi uma morte ótima, né? Morrer por um bicho maravilhoso daquele que pulou a janela. O tigre não pula a janela de casa de ninguém. Se ele entrou ali, é porque era o karma dele. Agora nós vemos, por exemplo, o senhor Buda viveu 80 e tantos anos. E o que que ele era? Um praticante disso aqui. Ele era um esmoler. Ele pedia esmolas, ele comia o que as pessoas davam para ele. E aí a nossa visão judaico-cristã disse, então ele era um vagabundo, né? Ele ficava andando para lá para cá. Não, minha gente, ele atingiu... É por isso que ele se transformou no Buda, porque eles, para que trabalhar se eu vou andando e as pessoas têm compaixão de mim e dão a comida para mim? E ele devolvia, obviamente, com ensinamentos, com conselhos, dormia nas estrebarias e tal, não precisava de palácio, de nada, até porque ele era, tinha sido príncipe, ele sabia muito bem, né? Aliás, quando eu saí de casa, lá eu deixei a Luciana e o Ismael assistindo o Pequeno Buda lá no DVD, estavam lá fazendo uma festa, né? Não consegui arrastar eles para vir na minha palestra, né? Você vê que eu tô mal, né, com os amigos, né? Nem a esposa, nem o amigo resolveram ficar lá assistindo o Pequeno Buda, mas ao mesmo tempo eles estão ouvindo a mesma história, né? Mas é interessante, na ação o atemporal, ou seja, essa filosofia, meus amigos, é totalmente diferente do que a gente vê por aí, né? A virtude do vazio, né? Eu disse lá na internet que o ser humano é o único que conhece o uso daquilo que não tem utilidade, né? A utilidade do inútil, né? Para que serve uma flor de plástico nessa mesa aqui? Me responda, para que serve? Ah, ó. Então, uma coisa totalmente inútil, né? Não tem, não é um utensílio, não é que nem esse copo. Ah, é óbvio, deve ter sido feito na China. Agora, ouçam, vejam bem a filosofia da utilidade do inútil, que é a virtude do vazio, porque para nós vazio é zero, né? Não significa nada, não presta para nada. 30 raios convergentes se unem-se formando uma roda, mas é o vazio entre os raios que faculta o seu movimento. Ou seja, numa bicicleta, se a roda fosse sólida, fica mais difícil de haver o movimento, até pelo peso, né? Modelai o barro para fazer um jarro. O oleiro faz um vaso manipulando a argila. Mas é o oco do vaso que lhe dá a utilidade. Se ele fizer uma bola redonda de barro, não tem utilidade nenhuma. É o buraco vazio que realmente tem utilidade. Recortai no espaço vazio das paredes, portas e janelas, a fim de que um quarto possa ser usado. Paredes são massas com portas e janelas, mas somente os vazios entre as massas lhes dá utilidade. Nós podemos fazer quantas portas, quantas janelas, porque a utilidade dessa sala é o vazio, que é aqui que nós, semanalmente, a gente vem aqui preencher esse vazio, mas é o vazio que é útil. Desta forma, o ser produz o útil, mas é o não ser que o torna eficaz. E aí tem assunto para vocês meditarem, quer dizer. Ou seja, não é aquilo que a gente põe para dentro da gente que é útil, mas sim a transformação e a percepção. Da mesma forma que eu disse para vocês, na música, você entende a música nos intervalos, nas palavras, no silêncio. Ou seja, o vazio é que é realmente o mistério. Então, se nós queremos coisas muito cheias, isso tem, por exemplo, implicações na decoração. Então, aí eles fizeram o Feng Shui, né? Que hoje é muito valorizado. Os chineses percebem que numa casa existem energias que circulam. A repressão dos desejos. O excesso de luz cega a vista. O excesso de som ensurdece o ouvido. Condimentos em demais estragam o gosto. O ímpeto das paixões perturba o coração. A cobiça do impossível destrói a ética. Por isto, o sábio em sua alma determina a medida para cada coisa. Todas as coisas visíveis lhe são apenas setas que apontam para o invisível. E aí, se a pessoa conseguir praticar isso, porque isso é que é ser espiritualista, né, minha gente? A pessoa que é religiosa, que é espiritualista, tudo que ela vê, uma pessoa, uma coisa, um alimento, é uma indicação de algo invisível, transcendental, que está além do que é visível.